adianta discutir agora, não adianta discussões depois, pois sabes bem que eu te quero tanto, e as brigas podem destruir nós dois. O nosso amor nasceu do carinho, e na convivência agora quer morrer. O importante é que me compreenda, chova pau ou pedra, não deixo você. Você cobrou de mim tanto ciúme, cheguei ao ponto de me revoltar. Mas todo homem sempre tem um erro, meu grande erro sempre foi te amar. Nós assumimos sério compromisso, mas nossas juras ficaram no além. Mas roupa suja se lava em casa, e brigas não tiram manchas de ninguém. Cobrou de mim tanto ciúme, cheguei ao ponto de me revoltar. Mas todo homem sempre tem um erro, meu grande erro sempre foi te amar. Nós assumimos sério compromisso, mas nossas juras ficaram no além. Mas roupa suja se lava em casa, e brigas não tiram manchas de ninguém.